Sou a Rafaela Pinhal, do 5º F, da Escola Básica Marquês Marialva, e vou ler um excerto de um artista chamado Duque, de Ilse Loza. Um adeus para sempre. Era um lindo dia de verão. Com um livro debaixo do braço, eu ia por uma das velhas ruas da vila, onde estava a passar férias, a caminho da praia. Tencionava deitar-me nas dunas e ler, mas de repente vi uma coisa estranha e parei. Numa carreta, puxada por um burro, zazia um cavalinho coberto de ramos de flores. Seguiam-se um rapaz e uma rapariga que seguravam um de cada lado um arco enfeitado de rosas de papel. E atrás deles, um senhor de fato escuro, com uma senhora e ainda um magote de meninos. No fim, caminhava sozinho um homem de calças de bombazina. Este homem, via-se, não pertencia nem àquela gente, nem era da vila. Devia ser por isso que os meninos de vez em quando se viravam para ele.